André Versace. Sempre coisas maravilhosas. André Versace. Sempre coisas maravilhosas. Segue todos os dias esperto com a maldade, com a falsidade, pés no chão, para a realidade. Saber onde iremos pisar, pois muita gente nosso tapete vai querer puxar. Temos que ter convicção, nesta vida muita coisa é ilusão. Às vezes a falsidade tá num aperto de mão de uma irmã, até mesmo um irmão. Tem status, dinheiro, vários parceiros. É top 10 das blogueiras, várias parceiras. Nessa vida tudo tem um preço. Precisamos focar em quem está com a gente desde o começo. Às vezes uma porta a nós apresentada pode levar diretamente pro nada. Pro fundo do poço, extremo desgosto. Dependendo do patamar, voltamos a roer o osso. Pés no chão, percepção. Muita notícia, pouca informação. Estratégia do vilão. Olhos abertos nesse mundão. Nesse mundão sempre precisamos selecionar o que pode nos ajudar, o que pode nos atrapalhar. Tem muita coisa que já é carta marcada. É só pesquisar que verá que é uma roubada. Bora, bora acordar, ficar milionário com joguinho de celular. Oh, quanta inocência nesse coração. Tudo programado, pura ilusão. Exceção não é exemplo, não. Exemplo não é exceção, não. Tomem muito cuidado, sim, pra não viver uma frustração. Perigo, perigo, perigo na pista. Tomem cuidado com excesso de golpistas. Perigo, perigo, perigo na pista. Tomem cuidado com excesso de golpistas. Pés no chão, percepção. Muita notícia, pouca informação. Estratégia do vilão. Olhos abertos nesse mundão.